Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júnior de Fritas, estou aqui falando em Bisquita. Yo! É, Mandrinho de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. E aí? Vamos lá, vamos falar sobre o Big Festival de Jogos Independentes que acontecem aqui no Brasil. O Big é um festival brasileiro? Ele é originalmente um festival brasileiro que surgiu lá em 2012, para justamente celebrar a cena independente brasileira. Não é mais, né? É. Mas esse cenário... É cada ano, né, Bruno? Ele era legal porque depois dos primeiros anos começou a vir muitos grupos de fora, né? Uhum. Pro Big, para olhar realmente os jogos daqui e fazer acordos, né, de publicação com esses jogos e tal. Então era um momento legal para publishers de fora e parceiros investidores de fora virem conhecer os jogos independentes brasileiros e apoiar financeiramente mesmo esses jogos, né? Era uma... Investidores, né, Felipe? Exatamente, né? Os investidores no geral, né? Ou só as publishers ou os funds, né? Que a gente chama os fundos, né? Que a gente fala do que tem nos jogos. Ô, Bruno, muitas perguntas sobre esse evento, tá? Você foi expositor, levou o seu jogo Mars, da Killbyte... É, inclusive, queremos saber feedbacks da turma aí. Mas já mando logo a pergunta, tá? Você deve ter conversado com diversos expositores também e outras pessoas de outras empresas que desenvolvem jogos aqui no Brasil. Uhum. O fato de ter essa exposição mais internacional tirou um pouco do foco dos desenvolvedores brasileiros? Então, é engraçado porque a Big ela tem dois aspectos, né? É, antes de eu participar da Big como expositor ou pelo lado do negócio, eu frequentava como pessoa física mesmo, né? Como entusiasta. Sim. E esse lado da Big, quando ela surgiu, foi bem legal porque assim, a gente não tinha um evento no Brasil que celebrasse a cena independente, né? A gente precisa lembrar que a gente sempre comenta isso, a geração Xbox 360 e Play 3 permitiu que os jogadores de console tivessem acesso aos jogos independentes. Só que a gente conhecia nessas plataformas os jogos grandes, né? Bastion, Fez. Você tinha acesso a esse tipo de jogo, Super, né? Meat Boy. Super Meat Boy, Mr. Explosion Man lá e tal. E aí você fala assim, poxa, legal. Só que existia já uma cena no Brasil também que pouca gente conhecia. Então o Big surgiu para dar visibilidade aos desenvolvedores independentes brasileiros, para que as pessoas pudessem conhecer que aqui tinha também jogos de qualidade, né? Então ele surgiu com essa ideia de, olha, é um festival que vai apresentar os melhores jogos independentes do Brasil. Inclusive hoje ele acabou mudando um pouco de nome. A gente até estava comentando no off aqui. O nome original Big, ele era o quê? É Brazil Independent Games, né? E aí hoje ele é o Best International Games. Ou seja, ele perdeu um pouquinho também desse lado de mostrar só conteúdo brasileiro, porque agora você tem não só a questão dos jogos brasileiros, ainda estão presentes, mas a premiação da Big, inclusive, ela traz jogos de outros países, jogos da China, África do Sul, jogos do Japão, dos Estados Unidos, concorrem também à Big. Traiu o movimento. Não é que traiu o movimento, acabou crescendo. Dado pela Bela e o João Gordo. Na real, foi meio necessidade, né? Porque até o ano passado, por exemplo, até o evento de 2000... Eu não sei se, na verdade, teve 2021, eu não lembro como é que foi na época da pandemia, pra ser sincero. Teve, mas foi um evento misto, né? Ele foi um evento misto. É, mas era um evento que... Que a gente presume. Ele tinha esse espírito independente na organização também, né? Ele... tinha um pouco de dificuldade realmente de conseguir financiamento da forma com que outros eventos conseguem. Aí o de 2022, isso já mudou porque a gente estava naquela época muito grande dos jogos de blockchain e os criptojogos, né? Uhum. E alguns dos investimentos, o patrocinador principal do Big em 2022 foi uma empresa de criptojogos. Na época a galera ficou putíssima, né, exato, cara? Exato. E teve aí palestra que ia sabotar e tudo teve mais. Teve palestra dentro do Big que foi contra os criptojogos, que foi palestra surpresa contra os criptojogos, né, na época até. E assim, e já naquela época eles estavam negociando com a galera do grupo do Omelete pra assumir a organização, né? E esse ano foi o primeiro que... Acho que foi de fato essa organização produzido já do Omelete. Produzido de baixo, né? Isso, do Omelete. E essa é uma questão muito importante que você trouxe, Felipe, porque realmente a organização do ano passado ela foi muito criticada por causa disso. E eu acho que essas mudanças no festival se fizeram necessárias. E a gente viu muito disso desse ano, porque o evento em si cresceu também o interesse comercial. A Big, eu vou comparar a Big com a BGS nesse sentido. A Big, em termos de negócio, ela é muito mais efetiva para os desenvolvedores brasileiros do que a BGS, tá? Por quê? Porque mesmo antes dessa transição, já vinham publicadoras de fora olhar o que estava acontecendo na cena independente brasileira. É claro que não com esse tamanho de atenção, mas você já tinha um movimento de publicadoras se encontrando com desenvolvedores para poder fazer negócios e levar os jogos para outras plataformas, levar para outros territórios. E isso é um lado muito forte da Big, porque assim, você já, com o crescimento do evento, você trouxe publicadoras maiores. Então, por exemplo, esse ano, você tinha a própria Epic, né? A Epic que tem um selo de publicação também, mas além disso, tá muito forte com lá o Unreal Editor for Fortnite. E agora tem um estúdio brasileiro, né? É bom lembrar. Exatamente, não. Agora a Epic Brasil, a antiga Akiris, né? Epic Brasil agora. Inclusive, um grande abraço pro Sandro, que é um queridíssimo, assim. A gente teve a oportunidade de trocar uma ideia lá. O Sandro, pra quem não sabe, o Sandro é o cara de negócios, assim, da antiga Akiris e acabou assumindo esse papel na Epic Brasil, né? Além disso, você tem. O que a Akiris já fez? O Horizon Chase. Já muito fez bom. Assim, a Akiris, cara, é um estúdio muito bom, muito bom. Pouca gente sabe, antes dessa aquisição, a Akiris estava trabalhando justamente no editor junto com a Epic. Antes da própria aquisição. Entendeu? Então, assim, os caras são muito bons, tecnicamente falando. O jogo mais conhecido deles é o Horizon Chase, mas eles trabalharam muito também com propriedade intelectual licenciada. Então, o jogo dos Looney Tunes, por exemplo, a Akiris trabalhou. Então, eles têm um trabalho muito forte, os caras são muito bons. Tem vários jogos da Warner, né, que eles estão envolvidos. Na mão deles, exatamente. Então, assim, não foi à toa, sabe? Não é assim, do nada a Epic decidiu investir. Não, os caras são muito bons mesmo, assim. Muito bons mesmo. Só que você via, por exemplo, Devolver, você veio a Sodesco, por exemplo, você via publicadoras de fora realmente buscando contato aqui. Esse ano tinha a galera da Namco Bandai. Porra, demais, né? A Sodesco já publicou alguns jogos aqui, não já? Já. Então, e aí você vê que o interesse das publicadoras de fora nesse período permite que eles venham para o Brasil. E aí a Big, como eu falei, tem um foco muito grande em mostrar os jogos brasileiros ainda. Mesmo que ela tenha mudado o foco, isso é uma coisa muito legal. Você tinha um espaço dedicado para os indies brasileiros. E essa é uma outra vantagem que eu vejo da Big com relação à BGS. Para vocês terem uma ideia, a BGS tem um espaço indie. Só que eles chamam de Avenida Indie. E a Avenida Indie é um espaço no meio da feira, assim que, pô, assim, muitas pessoas podem simplesmente nem saber que existe. É meio escondido, às vezes. É meio escondido. No caso da Big, não, cara. O espaço, pra vocês terem uma ideia, o espaço dos jogos brasileiros na Big tava na entrada do evento. Não tinha como você entrar no evento e não passar da hora pelos jogos brasileiros, entendeu? Então isso foi muito legal. E além disso, eles separaram o panorama Brasil, que são os jogos selecionados, do panorama mundial. Aí, por exemplo, fica Brasil na entrada, e aí os jogos dos outros territórios ficavam num outro espaço, entendeu? E o legal da Big é isso. O desenvolvedor tem a oportunidade de interagir com o público, e aí você vê muita gente jogando, e como a Big é um evento, digamos assim, menos concorrido que a BGS, você tem mais tempo para as pessoas jogarem mesmo. As pessoas não passam tanto tempo em fila, porque tem muito jogo para jogar e pouca fila. Então as pessoas conseguem jogar mais, as pessoas conseguem conversar com o desenvolvedor, e além disso, o desenvolvedor consegue fechar esses contatos de negócio, tanto de trocar ideia com outros desenvolvedores, como eu falei, com esse caso das publicadoras internacionais, que de outra maneira, essas pessoas dificilmente teriam acesso. E não só isso, cara, você poder mostrar o seu trabalho. Pô, o meu caso, eu aproveitei pra ter umas conversas bacanas com o próprio Sandro da Epic. A gente conversou com o pessoal da Microsoft e eu tive a oportunidade de mostrar o Mars pra eles. Tipo, os caras adoraram, sabe? Mars no Game Pass dia 1, Bruno? Não. Oh. Quem dera. Hein, Bruno? Quem dera. E os feedbacks? Cadê os feedbacks do Mars? Foi legal, assim, o pessoal jogando? Então, cara, é legal que quando você tem a oportunidade de estar ali no piso do evento com a galera jogando, você recebe muito feedback valioso, cara. E isso é muito legal também, que as pessoas têm a oportunidade de jogar o seu jogo nas versões mais atuais. Então, um tipo de feedback que a gente recebeu que foi muito legal é a pessoa que jogava mesmo, tava curtindo o gameplay no geral. É claro que sempre traz feedback de coisas que podem melhorar. Olha aqui, por exemplo, questão de balanceamento, questão de performance e tal. E isso é o lado bom também da Big. Você tá próximo do desenvolvedor e poder dar esse feedback mais direto. E pro desenvolvedor ouvir do jogador sobre a experiência que ele tem. Porque, ó, vamos supor, a gente tem uma equipe que faz de QA, que faz teste do jogo. A gente passa pra algumas pessoas, alguns conhecidos do jogo. Só que na Big a gente teve a oportunidade de centenas, milhares de pessoas jogarem o teu jogo. E esse feedback é muito valioso, né? E você vê o feedback na hora, né? Exatamente. E outra, mais do que até o feedback, como desenvolvedor, você fica vendo a pessoa jogar e você vê que, por exemplo, isso aqui tá claro. Porque assim, o desenvolvedor, ele passa anos em cima de um projeto. O próprio Mars, ele tá em desenvolvimento ativo há 4 anos já, né? Então você, o desenvolvedor, ele vicia no jogo. É a mesma coisa que a gente passou pelo 99 Vidas. Como a gente tava desenvolvendo, pra gente tava super fácil o jogo. A gente jogava, e aí quando foi jogar, vocês mesmos quando foram jogar, falaram, cara, isso aqui tá desbalanceado, velho, tá um absurdo. E realmente é porque o desenvolvedor passa tanto tempo no jogo que ele começa a perder sensibilidade, entendeu? Muita coisa você não percebe, né? Assim, exatamente. Então isso é muito importante. Isso é normal pra qualquer trabalho, cara. Tipo, exato, assim, é. Essa semana exato. Mesmo, eu tava fazendo o design de um pôster pra uma banda aqui, e aí eu pedi pra galera olhar pra mim se tinha algum erro de ortografia mesmo, um negócio às vezes assim, letra repetida, falta de vírgula, porque eu não conseguia enxergar mais essas coisas, sabe? De olhar pra, tanto pra aquele texto durante horas, eu não conseguia mais perceber o que tava certo e o que tava errado. E no jogo é a mesma coisa, só que com tanto de fatores diferentes. Extrapolado, né, Felipe? Às vezes é um gameplay que o cara não se ligou no detalhe. É tanto de coisa, né? Porque o videogame é muito complexo, né? Então, assim, é por isso que playtest hoje em dia, sempre foi, né? Mas principalmente hoje em dia, é um dos maiores luxos que os grandes estúdios têm, né? Porque eles têm a oportunidade de fazer playtesting durante uma boa parte do tempo de desenvolvimento. Durante vários anos do tempo de desenvolvimento, eles fazem o playtesting pra ajustar várias e várias coisas dos jogos, assim. Até por isso, hoje em dia, é muito difícil um estúdio lançar um jogo sem ter uma boa ideia até da própria recepção que o jogo vai ter, assim. Porque eles fazem playtests com jogadores. Depois eles fazem o que a gente chama dos mock-up reviews. Ele tem empresas hoje em dia que tem especializadas em fazerem reviews dos jogos antes dos jogos saírem, né? E geralmente estão compostas até por ex-jornalistas, assim, geralmente. Que é exatamente para as publishers e para os developers terem uma ideia de como que o seu jogo vai ser recebido pelo público. Porque essas empresas são especializadas em realmente tentar dar uma abrangência de recepção crítica e do público, principalmente crítica, na verdade, do seu jogo, né? Então, assim, é um luxo valioso que as empresas que têm dinheiro para fazer esse tipo de coisa, muito grande, muito importante, assim, né? Para mitigar os riscos mesmo, né? Na hora que você tá fazendo o jogo. O evento tava muito cheio? Tinha muita gente? Então, é o que eu tava falando, uma das coisas que é diferente do caso da BGS, como o foco da Big está nos jogos, ele não é um evento tão cheio, porque o que acontece com a BGS hoje em dia? Você tem muito público que vai que nem é da galera dos jogos, porque tem espaço do YouTube, tem espaço da Twitch, então tem muito influenciador que traz uma galera muito grande. Então o público da BGS ainda é muito maior que o público da Big. Só que o público da Big é um público mais seleto, é um público mais direcionado, porque a galera que vai lá é uma galera entusiasta de jogos mesmo. Ah, esse ano até teve, assim, teve um espaço de influenciadores ali, mas coisa pequena comparada com o que é na BGS, por exemplo, que os stands mais, hoje em dia, os stands mais procurados da BGS não são os stands de jogos, são os stands de influenciadores. Mas na Big não, na Big a maioria do público ainda estava lá pelos jogos e pelas empresas. Então é bacana que você, como eu falei, ele não é tão cheio, tem um movimento bacana, mas não chega a atrapalhar igual, por exemplo, na BGS, que tem dia que você não consegue andar no corredor, cara. Ou que você fica esperando pra jogar um jogo lá no PlayStation uma hora, duas horas. Final de BGS, esquece, mano, não tem jogo. É exatamente, tipo, você pegar um sábado de BGS é loucura. O evento, Bruno, ele não pode acabar se tornando o concorrente direto da BGS com, se entrar grandes players mesmo e tiverem stands como a BGS tem, assim, sabe? Então, stands gigantes, e aí o Big ser a BGS do Omelete, se da CCXP, entendeu? Eu acho, aí é que é a minha opinião. Isso eu é acho a Game XP? Então, a Game XP, não deu certo, né? Porque ela é no Rio, né? Eu acho que a Game XP é um evento pra festival, né? Festival de música, se não me engano. Não, era de jogo. O BGS no Rio, pô. A Game XP é exatamente isso. A gente conversou, inclusive, sobre isso com a galera lá. Não, é que a Game XP acontece junto com o evento de música, Júlio. É diferente. Ela acontece junto com o Rock in Rio, né? Se não me engano, então. Só que justamente foi uma coisa que a gente até a gente discutiu isso durante a Big esse ano. Primeiro ponto, tá? É nítido que a intenção do pessoal do Omelete é concorrer com a BGS. Então eles querem aumentar o escopo do evento. Então, assim, isso que eu acabei de falar agora pode mudar para o ano que vem conforme eles vão ganhando mais marcas, né? Inclusive marcas fora diretamente do mundo dos jogos. Eu vou dar uma... Por exemplo, se o YouTube chegar ano que vem e quiser botar um stand gigante na Big, não vai ser o Omelete que vai falar não. Óbvio que os caras do Omelete é bobão, né? É, então. E é bom lembrar que a Game XP também é do Omelete. Sim, isso, né? Então. Aí é que tá. A Game XP não vingou. Aliás, se as pessoas lembrarem, a própria BGS chegou a ser no Rio de Janeiro. Sim, e ela acabou... E ela acabou migrando para São Paulo porque eles perceberam que espaço para evento dessa natureza... O Marcelo é do Rio, né? O Marcelo é do Rio, né? Que, para quem não sabe, o Marcelo Tavares é o pai da BGS, né? Big Senhor BGS. BGS, é. E assim, eles perceberam que o evento, esse tipo de evento em São Paulo acaba tendo uma extração. Então a própria Game XP não vingou, então o Omelete queria alguma coisa aqui. E a maneira que eles encontraram de... já aproveitar uma certa atração foi justamente assumindo a organização da Big, né? Então, assim, tá nítido que a direção que eles querem seguir é essa. A única coisa pela qual eu torço é que tudo bem, pode crescer e é legal. Eu acho até legal mais eventos de grande porte em São Paulo. No entanto, a Big precisa, em teoria, manter essa essência de um bom lugar para negócios e um bom lugar para exposição dos jogos independentes. Porque senão... ela vai perder o propósito de ser a Big e vai virar outra coisa, entendeu? Mas que essa direção da expansão do pessoal do Omelete é nítido. E outra coisa, o pessoal não é bobo, o pessoal tem a CCXP. Eles, assim, e não é crítica isso, tá? Querendo ou não, exatamente, é um negócio. Eles querem organizar um evento que dê resultado. E pra isso ele precisa crescer, ele precisa ser atrativo pras marcas. Esse ano a gente teve o stand da Nintendo lá. Por exemplo, a gente teve um stand da Nintendo com as estações pra galera jogar lá Mario Kart, jogar o Zelda TikTok. Então, assim, já tem presença de empresas grandes ali, tanto na parte de negócio quanto na área de exposição. E a ideia deles é trazer mais marcas e cada vez maiores para que o evento em si cresça e a exposição desses jogos cresça. Ter marcas fortes associadas ao evento é bom se eles preservarem esse lado de também continuar mostrando a força da cena independente do Brasil. Uhum. Entendi. No Frigir dos Ovos, bom evento? Foi, eu acho que assim, pros desenvolvedores no geral, muito positivo. Pro público que curte conhecer os jogos, foi muito positivo. Pras oportunidades de negócio, foi muito legal. E essa é a minha maior crítica pra BGS, cara. A BGS, nos anos anteriores, ela não sabe trabalhar o espaço de negócios pras pessoas que estão ali expondo os seus jogos, né? É muito focado no público, né? Exatamente. Mas é uma coisa que o grupo lá do Omelete Group, eles sabem fazer bem, porque eles têm na CCXP, inclusive, dias específicos em que é só pra quem quer fazer negócios, né? Exatamente. Porém, e aí eu quero deixar aqui registrado, apesar de todos os aspectos positivos, eu quero trazer também uma crítica pro pessoal da organização, que justamente nisso, Jurandir, o primeiro dia... que foi o dia que era supostamente focado pro lado business, eles cometeram um erro que, assim, é um erro de principiante que eu jamais vi na minha vida, cara. A galera de business, né, o pessoal que foi lá pra fazer negócios, tinha um evento marcado específico pra justamente se conhecer e tal, que começava às 18 horas, tá? E aí, nesse primeiro dia, ele é um dia fechado pro público, só tá aberto pra pessoal de negócios, pros expositores, porque o pessoal tem que montar os stands, para influenciadores e para o pessoal da mídia, né? O pessoal que faz cobertura. E aí eles, em vez de trabalhar esse público de maneira separada, eles montaram uma fila única em que tava influenciadores, jornalista, e galera de negócios. E aí, cara, eu cheguei lá... Você que quer montar seu stand? Não, então, aí se liga. Dá-lhe fila. Eu ia participar de uma rodada de negociação lá... E o evento, lembra, começava às 18. Eu falei, ah, mano, vai começar às 18? É, eu vou chegar lá umas 17. Eu cheguei um pouco antes das 17. Deu 18h20, eu ainda estava na fila. Nossa. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, o evento começou. As pessoas querem que pagar. E aí eu vou abrir uma informação pra vocês, porque tava no site isso aí, né? Informação. A pessoa que pagava pra acessar aí independente de negócios, cara, e a gente tá falando desenvolvedor indie brasileiro, tá? R$1.800, tá? Nossa. R$1.800 por pessoa pra entrar, tá? A pessoa pagou R$1.800, não conseguiu entrar no horário, aí depois a organização fez o quê? Percebeu que tinha feito besteira, pegou, começou a chamar o pessoal que era da área business e começou a jogar dentro da área de negócios, só que sem credencial. Então o que que acontecia? Entrou um monte de gente. E aí, qual que é a ideia desse momento? É pra você conhecer gente de empresa, então eu vou olhar assim, tá lá no meu crachá, vamos supor, tá lá, Bruno, Qbyte, e aí tá lá, sei lá, Hashimoto da Konami, sabe? Aí eu vou falar, ô, prazer, Hashimoto, eu sou o Bruno, e aí eu vejo quem ele é. Uhum. Tinha um monte de gente sem crachá, então você não sabia quem era, e você não vai chegar na pessoa de onde você é, tá ligado? Ou quem é você e de onde Sim. você é. Com centenas de pessoas lá dentro, tá ligado? Até porque o approach é diferente, né? Pra uma pessoa que tá Exatamente. Pra fechar negócio e pro público que só quer jogar, né? Exatamente. Então isso acabou comprometendo muito esse primeiro dia, que supostamente era pra você fechar negócio ou pra iniciar as conversações de negócio. E, de novo, vou repetir pra você, R$1.800 pra um desenvolvedor indie, cara, é muita grana, velho. É. Muita grana, tá ligado? Com certeza. Pro cara que tá vendendo a janta pra comprar o almoço, ou vendendo o almoço pra comprar a janta, ele não tem isso, cara. E a pessoa pagou. E aí esse primeiro dia foi realmente muito desorganizado, cara. E não precisava, era uma coisa muito simples. Separa, cara, em três filas, ó. Influenciadores aqui, jornalistas aqui, e o pessoal de business aqui, com um monte de guichê aberto. Você fazer uma fila só é um negócio inacreditável, cara. Sabe? Mas, no geral, o saldo da feira como um todo foi bem positivo. Eu só vou ressaltar essa parte aqui e até espero que o pessoal da organização escute isso e entenda que isso é um feedback de coração mesmo pra que a organização melhore pros anos seguintes, cara, sabe? Porque o evento tá bacana, o evento foi legal, foi muito bacana em termos de deixar o indie em evidência, só que prejudicou a galera indie que justamente pagou caríssimo pra poder ter a oportunidade de conversar com publicadoras, e no primeiro dia isso se perdeu. É muito difícil fazer evento também, né? Também, sim. Você tomar essas decisões assim na hora é um negócio realmente... E outra, lembrando que o evento mudou, né? Assim, o evento ele começou acontecendo no Museu de Imagem do Som, aí ele acabou migrando depois pro Centro Cultural em São Paulo, que era um lugar, pra quem não conhece, é um lugar que é mais fácil você chegar de ônibus, metrô, trem. Puta, lá é bom pra caralho, mano. Eu fui algumas vezes, né? Quando eu era lá e... Exato. Era animal, a vibe. E aí ele mudou lá pra São Paulo Expo, que é na Imigrantes, cara. Aí... Longe pra diabo. Complica, mano. Complica. É. Isso aí. Falamos sobre o Big. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Don't think shit, stink, pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce cruise who? Do something to us, talk go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so mean. I put O's in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now he's the real dookie. Me